É bom estarmos nesse mundo. Melhor ainda é saber que não estamos sós, que ao nosso lado existem tantas pessoas boas e amigas que partilham conosco o dia a dia. Tudo provém de Deus e Ele sabe quem colocar no nosso caminho, quem poderá estar ao nosso lado e faz tudo de uma forma iluminada. Tenho você em grande conta, meu genro, e no seu aniversário quero reforçar o quanto nossa convivência me faz bem. Na certeza de que Deus envolve você com suas bênçãos, é que lhe desejo dias cada vez melhores e cheios de boas novidades. Que Ele ilumine você e seus caminhos, e que a plenitude em você venha a ser conhecida por todos. Feliz aniversário, meu genro. Seja muito feliz.